Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica. Segunda a sexta-feira, sempre às 21h, acompanhando a jornada espiritual de todos vocês, ouvintes, trazendo os temas do esoterismo, do ocultismo e da teosofia, sempre a serviço da expansão, da divulgação da filosofia, das doutrinas que vêm do antigo e distante Oriente, dos mestres da grande fraternidade, da sabedoria e da compaixão, a grande fraternidade branca. Então, ouvintes, estamos aqui a serviço de vocês, nesse programa que se chama Lux Esotérica, pois nós confiamos, nós sabemos, ouvintes, que há luzes lá fora, mas principalmente existe uma luz oculta. Dentro de cada ser humano existe a luz que precisa iluminar o nosso caminho, ouvintes, e estamos a serviço do despertar dessa luz no coração de cada um de vocês. Por isso que nós estamos trazendo e finalizando nos próximos dias esse maravilhoso estudo das frases de sabedoria dos mestres da grande fraternidade que foram coletadas nesse livrinho Meditações, excertos das cartas dos mestres de sabedoria, editado no Brasil pela Editora Teosófica, está à disposição para vocês adquirirem na opção livraria aqui do site da Loja Esotérica Virtual. Neste livro nós temos as 365 frases de sabedoria, uma para cada dia do ano, divididas em 12 grandes virtudes mensais, uma virtude para cada mês do ano, e nós já estamos avançando aqui pelo mês de dezembro, que tem a característica da perseverança, ouvintes, e vamos brindar vocês com mais frases dos mestres sobre esta característica. Mas desde já, caros ouvintes, já deixamos avisado, informado a todos vocês que tão logo nós terminemos aqui esse estudo que já vem se estendendo por algumas ocasiões aqui no nosso programa, nós iremos fazer uma série de programas Lux Esotérica totalmente baseado nas sugestões de temas provindos dos nossos ouvintes. Já estamos colhendo as sugestões de temas para nós abordarmos, ouvintes, obviamente aqueles temas que nós tenhamos realmente algum domínio e nós possamos realmente expandir as sugestões para benefício de toda a nossa audiência. E aqueles temas que infelizmente nós não conhecermos, nós trocaremos e-mails com os nossos ouvintes, solidariamente dividindo, se nós não pudermos expandir o tema, vamos dividir as nossas dúvidas, os nossos questionamentos com vocês. E a perseverança, ouvintes, que é esta característica do mês de dezembro, é realmente o esteio de todos os espiritualistas. Sempre na senda, caros ouvintes, é preciso perseverar, pois como nós temos dito, nada, caros ouvintes, na vida espiritual acontece de sopetão, de surpresa. Não existem realmente saltos na evolução espiritual. E assim sendo, nós temos que estar sempre alertas, ouvintes, para diariamente nós praticarmos esta virtude da perseverança. Continuarmos sempre o nosso intuito de nos melhorarmos, de nos aperfeiçoarmos e principalmente não mais focalizando apenas em nós mesmos esse aperfeiçoamento. Precisamos sempre estar a serviço do melhoramento, do soerguimento da espécie humana. Então vamos dar início ao estudo de hoje, aqui com uma frase do mestre Moria, que nos diz aqui o seguinte: a tarefa para toda a vida a que escolhestes? E, de certo modo, em vez de generalizar, inclinai-vos sempre a deter-vos em detalhes, evidentemente os mais difíceis para um principiante. É o mestre, caros ouvintes, aqui alertando a todos os guerreiros da luz, a todos os caminhantes da senda da purificação e da elevação espiritual, ouvintes, que nós, ouvintes, sempre precisamos perseverar, mas, caros ouvintes, temos que manter o foco e que existem coisas que nós precisamos obter mais cedo ou mais tarde. E, obviamente, que o autodomínio, ouvintes, é um dos objetivos principais da caminhada espiritual. Não deve acontecer nada na nossa vida que nós realmente não estejamos de posse do domínio dos acontecimentos. Este, caros ouvintes, é realmente um dos poderes que os mestres possuem. Eles planejam de longa data os acontecimentos e os caminhos que eles vão trilhar. E obviamente que nós não podemos querer estender, ouvintes, esse planejamento, esse controle para além de nós mesmos. A única pessoa do mundo, caros ouvintes, que nós podemos realmente mudar completamente, que nós podemos influenciar, que nós podemos auxiliar, é a nós mesmos. Então, quando nós tratarmos de nós, caros ouvintes, nós temos que ser os mais inflexíveis possíveis. Devemos sempre exigir o mais alto padrão de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Já com relação aos outros ouvintes, nós temos que ter sempre uma enorme paciência e sempre, caros ouvintes, estar dispostos a perdoar, sempre estar dispostos a compreender, pois aquele que tudo sabe, ouvintes, a tudo perdoa, porque as pessoas estão no mundo justamente para errar, ouvintes. As pessoas não vêm aqui para a terra para sair no primeiro nascimento e já serem mestres. Então nós temos que ter realmente muito cuidado quando nós avaliamos os erros das outras pessoas. E na verdade, ouvintes, nós aprendemos muito mais quando nós erramos do que quando nós acertamos. Isso vocês podem ver em todas as atividades da vida. Se vocês forem fazer alguma coisa pela primeira vez e vocês já fizerem completamente certa esta coisa, completamente sem nenhum erro, isso, caros ouvintes, será realmente surpreendente. Porque na maior parte das vezes, todas as situações nos exigem aprendizado, exigem acerto e erro. E quando nós erramos, ouvintes, depois nós podemos avaliar sozinhos ou, na melhor das hipóteses, com o auxílio de alguém mais experiente. Então, o caminho do erro, ouvintes, é um caminho que todos nós, seres humanos, trilhamos. Como nós citamos ontem, no nosso programa da segunda-feira, errare humanum est. Errar é humano. Mas, com relação a nós mesmos, ouvintes, nós devemos sempre avaliar diariamente, ouvintes, os erros que nós cometemos para, caros ouvintes, sempre estarmos prontos a nos auto-corrigirmos, a nos auto-aperfeiçoarmos. Então, a perseverança, ouvintes, precisa estar presente aí. E nós não devemos cair jamais, ouvintes, num erro crasso que nós já comentamos aqui, que vai acontecendo ao longo dos anos. As pessoas vão se acostumando com os seus defeitos e no final da vida, quando os anos vão avançando, há pessoas que passam até a gostar dos seus defeitos, a gostar dos seus vícios e passam até a se identificar com eles e acreditar que elas são exatamente esses vícios e esses erros. Nada, caros ouvintes, é mais pernicioso do que isso. Não fiquem contentes, ouvintes, pelos defeitos que vocês têm. Cada defeito que nós possuímos é uma falha, uma lacuna, uma característica que nós ainda não possuímos no nosso eu imortal. E isso abre uma larga avenida para que se instalem no nosso cotidiano todas as facetas negativas. Se nós já tivéssemos desenvolvido dentro de nós todas as virtudes, nós já as manifestaríamos no mundo automaticamente. E esta é a grande diferença, o grande diferencial, ouvintes, entre as pessoas espiritualmente evoluídas, entre as almas antigas e as almas novas. As almas novas ainda não têm as qualidades dentro de si, então quando elas vêm ao mundo e não tendo essa experiência, ouvintes, essa sabedoria interna, elas, quando infelizmente se deparam com possibilidades de erro, elas não têm ainda o devido discernimento e elas se engajam, ouvintes, em atividades as mais diversas que só levam ao alto sofrimento e, lamentavelmente, ao sofrimento de outras pessoas. Mas vamos avançar aqui no estudo, ouvintes. A 10ª frase aqui do mês de dezembro, quem vai nos colocar agora é o mestre Kutumi, que nos diz aqui o seguinte: assim, pouco a pouco, o que agora é incompreensível tornar-se-á evidente por si mesmo. E muitas frases de significado místico brilharão ainda ante os olhos de vossa alma, como que em transparência, iluminando as trevas de vossa mente. Tal o curso do progresso gradual. Este, caros ouvintes, é realmente o curso que a nossa mente fará. Cada um de nós, ouvintes, vai atingir esse desenvolvimento. Todos nós, caros ouvintes, seres humanos, temos os mesmos potenciais. Não devemos nos enganar. Não existem seres humanos melhores ou piores, ouvintes. Mas sim, existem seres humanos e seres espirituais também que estão há mais tempo no caminho do aperfeiçoamento. Até porque as chispas divinas, ouvintes, elas não começaram a sua vida simultaneamente. Houveram os espíritos que vieram primeiro para esta terra e tiveram, inclusive, a infeliz, caros ouvintes, experiência. Se nós formos falar aqui da evolução que todos nós seres humanos trilhamos, ouvintes, pois nós, as nossas chispas divinas que habitam aqui os nossos corações, um dia já estiveram nas formas animais, mas não nas formas animais desse planeta, ouvintes, mas sim de um grande planeta que já não existe mais e cujo resto, ouvintes, é esta lua que está aí brilhando, atingindo a lua cheia nesses dias. Então nós fomos animais muito diferentes dos que são aqui os animais da Terra. Mas conforme nós fomos evoluindo, as nossas chispas divinas que habitavam almas coletivas, que englobavam dezenas e dezenas de animais, essas chispas divinas e essas almas então se individualizaram. E quando houve a transferência, ouvintes, da vida daquele planeta antigo, que acabou se transformando apenas nesse resto que é a nossa lua, e a Terra, caros ouvintes, que nós hoje habitamos, se sedimentou, se transformou em terra firme, com oceanos, com menos vulcanismo, com menos tectonismo, menos terremotos, menos maremotos. Então foram lançadas as bases, ouvintes, para a vida nesse planeta. E lamentavelmente, ainda muitas daquelas chispas divinas, ouvintes, que estavam atingindo a individualização na Lua, tiveram que vir e ocupar os corpos daqueles animais monstruosos que habitaram a Terra durante muitos milhões de anos. Nós, seres humanos, somos relativamente recentes nesse planeta, pois os dinossauros, ouvintes, estiveram aqui nesse planeta por mais do que 60 ou 70 milhões de anos consecutivos. E só uma catástrofe cósmica, que foi exatamente um grande cataclismo, um grande asteroide que se chocou com a Terra na região onde hoje é o Golfo do México. Esse grande acidente, entre aspas, caros ouvintes, porque realmente não existem acidentes na evolução, mas foi a própria vida desse planeta que atraiu esse asteroide. Ele eliminou da face da Terra 70% de todas as espécies animais e vegetais que aqui existiam. Porque durante séculos, ouvintes, o nosso planeta ficou envolto em nuvens de fuligem, de poeira. Os incêndios se espalharam por todo o planeta. Vocês podem ver que confusão que traz até para o tráfego aéreo. Atualmente, um único vulcão que está em atividade aqui no Chile, na ponta do hemisfério sul, está com a sua fuligem, com a sua nuvem, atrapalhando os voos por todo o Cone Sul. Vocês imaginem então, ouvintes, as milhões de toneladas de matéria que se chocaram com o nosso planeta, lançando realmente uma convulsão que, obviamente, que nós não gostaríamos que isso jamais se repetisse na história do planeta. Porque houveram tsunamis, ouvintes, com ondas de centenas de metros e não com dezenas de metros, como aconteceu recentemente no terremoto do mês de março no Japão. Uma onda gigantesca, caros ouvintes, varreu todo o planeta. Então, os seres que não faleceram afogados pelos tsunamis, que não morreram pelas fendas que se abriram no chão pelos terremotos, ou que não foram queimados pelos incêndios que praticamente se propagavam pela atmosfera, ouvintes, pelos ventos supersônicos que foram criados. Vocês imaginem o deslocamento de ar que esse choque cósmico gerou no planeta. Então, as chamas voavam pelos céus como se fossem verdadeiros jatos de um lança-chamas. Então, os animais, ouvintes, que não morreram ou pelos terremotos, pelos maremotos e tsunamis, ou pelos incêndios, morreram anos depois, porque a atmosfera ficou realmente totalmente pestilenta. E uma noite lúgubre, uma noite triste que durante décadas e décadas se abateu sobre o planeta, não se conseguia ver mais a luz do sol, e as plantas foram minguando porque não tinham mais a energia do sol para se desenvolver. Só resistiram, ouvintes, sabe-se lá como, 30% das espécies desse planeta. E quando terminou a era dos dinossauros, ouvintes, começa então a transferência dos seres humanos, recém-chegados seres humanos, nesse nosso reino, que é o reino da humanidade. Nós começamos então a desenvolver a humanidade nesse planeta. E não como nós a conhecemos hoje, ouvintes. E os mestres deixaram muito claro que essas doutrinas, inclusive essa que nós estamos colocando para vocês, haveriam de ser confirmadas num futuro não muito distante por descobertas arqueológicas. Porque na época da Lemúria, caros ouvintes, que foi a primeira civilização, a primeira raça humana sobre esse planeta, que teve realmente um corpo físico parecido com o que nós temos hoje, os seres humanos tinham de 10 até 12 metros de altura. Eram realmente muito diferentes do que nós somos hoje. E conforme esse corpo foi se aperfeiçoando, a estatura foi diminuindo até chegar à época da Atlântida, em que o normal era que os seres humanos tivessem entre 2 e 4 metros de altura. Então bastará ser descoberto um desses fósseis, um de seres humanos ou da Lemúria ou da Atlântida, que obviamente os livros de antropologia e a história da arqueologia, ouvintes, a história da humanidade terá que ser contada de uma forma completamente diferente. Porque a cada uma dessas civilizações, ouvintes, houveram duas civilizações que não tiveram corpo físico. A civilização da primeira raça e da segunda raça não foram físicas, mas sim apenas astral e depois etérica. Finalmente, só na Lemúria é que ela se encarnou fisicamente. Então a Lemúria, ouvintes, desenvolveu o aspecto físico do ser humano. A Atlântida ficou com o desenvolvimento das emoções. E nós, seres da quinta raça, toda a humanidade que está encarnada hoje, ouvintes, está no período do desenvolvimento da quinta raça. Nós estamos desenvolvendo o aspecto mental, o aspecto da nossa mente. Esse grande presente, ouvintes, que nós recebemos da fraternidade dos mestres, que ficaram conhecidos nas tradições antigas como os senhores da chama. Porque aqui eles aportaram nos seus veículos divinos, que hoje nós ficamos conhecendo mais claramente através desta ciência, caros ouvintes, que vai se expandindo cada vez mais, que é a ufologia. Os mestres desceram aqui no nosso planeta com os seus discos incandescentes. Então eles eram chamados de senhores da chama, porque era como se eles voassem nessas labaredas luminosas que eram as suas carruagens divinas. Eles desceram aqui nos seus discos voadores. Mas eles não são, caros ouvintes, de outro sistema solar. Eles pertencem ao nosso próprio sistema solar e pertencem à evolução do sistema de Vênus, que está bem mais avançado do que o sistema terrestre. E foram os mestres, caros ouvintes, que aqui aportaram, que desenvolveram naqueles verdadeiros animais que éramos nós, ouvintes, esse corpo que nós temos aqui, se não fosse a intervenção, o auxílio que os mestres de sabedoria deram para a humanidade, nós provavelmente passaríamos toda a existência dessa quarta ronda, esse quarto período da evolução da nossa Terra, apenas como animais, como aquilo que eram os homens das cavernas no passado. A civilização, ouvintes, a tecnologia, a nossa mentalidade é um presente divino que nós recebemos. E nós temos que aproveitar, ouvintes, esta oportunidade. Mas ao mesmo tempo existe essa dicotomia entre os nossos impulsos animalescos e os nossos impulsos divinos, caros ouvintes, nossos impulsos espirituais. porque nós sofremos um aceleramento. Então há seres humanos que ainda não perceberam que nós precisamos fazer um esforço maior do que simplesmente a natureza está nos levando. Nós precisamos realmente olhar para cima e para o alto. Então faltam dois desenvolvimentos, ouvintes, para serem feitos na humanidade ainda nesse planeta. E esta frase do mestre Moria, aliás, do mestre Kutumi, que nos diz que todas as escrituras, ouvintes, todas as literaturas verdadeiramente inspiradas da espiritualidade, um dia serão clareadas, ouvintes, com visões místicas, com um sentido mais profundo da nossa mente. Faltam dois passos para a nossa humanidade dar nesse planeta. Falta o passo da intuição, ouvintes, que é o próximo passo, o passo da sexta grande civilização, da sexta grande raça. Nós daremos um salto do desenvolvimento da mente para o desenvolvimento da visão interna. Nós vamos desenvolver não apenas o corpo mental, mas vamos desenvolver o corpo búdico, o corpo intuicional, ouvintes. E bem lá na frente, ouvintes, há muitos milhões de anos, muito distante, ouvintes, da nossa época atual, o ser humano dará o sétimo passo. A sétima civilização, a sétima raça, ouvintes, que provavelmente ocupará, dando a volta no planeta novamente, essa região em que nós estamos hoje, das Américas, aqui se desenvolverá o princípio de Atma, o princípio da vontade espiritual. E quando terminar, ouvintes, esse desenvolvimento, terá terminado, então, mais esse período global. E toda a nossa humanidade será transferida para o próximo planeta que faz parte da cadeia de sete mundos. Esse é um assunto realmente muito apaixonante que eu sempre, quando falo dele, eu passo umas 2-3 horas falando sobre o tema da evolução da vida no sistema solar. Mas nos basta aqui, caros ouvintes, comentar que ainda se abrirá para nossa mente as visões, ouvintes, as verdadeiras intuições que pertencem a um corpo que nós seres humanos ainda não possuímos, o corpo búdico, que só está presente atualmente, ouvintes, no corpo dos mestres de sabedoria. E depois, ouvintes, que nós desenvolvermos o corpo intuicional, nós desenvolveremos o chamado corpo átmico, o corpo e o plano verdadeiramente nirvânico. E como o mestre Moria disse algures nas suas correspondências, quando chegar essa época, caros ouvintes, quando chegar o desenvolvimento dessa sétima raça e quando o nosso planeta realmente estiver uma consciência planetária totalmente desenvolvida, aquilo que um mestre de sabedoria sabe hoje é o que uma criança, caros ouvintes, nos seus anos iniciais, nos anos de estudo primário, saberá um infante, uma criança da sétima raça, da sétima civilização. Pois nós seremos realmente uma civilização espiritual sobre esse planeta. E esperemos, caros ouvintes, vamos perseverar para que nós consigamos paulatinamente atingir tudo isso. E com o auxílio, ouvintes, dos mestres, com a sua grande energia, sua grande luz, nós estamos aqui fundamentados, ouvintes, nessas instruções. Nosso programa está terminando agora, o primeiro bloco. Vamos fazer um intervalo, ouvintes, e voltaremos na sequência, continuando esse maravilhoso estudo da característica da perseverança nos comentários dos mestres de sabedoria. Fiquem agora, ouvintes, com o convite da Lever. Voltaremos em seguida com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos ao vivo agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Sempre aqui a serviço da evolução espiritual da nossa audiência. Muito grato pela presença de todos vocês que nos acompanham ao vivo e também a você que está me ouvindo a qualquer momento do dia ou da noite, da madrugada, na sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual. Muito obrigado pelo apoio, pelo patrocínio dos associados da Levir, que tem criado condições materiais para que nós estejamos aqui com vocês, ouvintes, diariamente durante a semana e permanentemente na internet. Vamos completar agora no mês de julho. Daqui a 20 dias, a Levir vai completar 15 anos, ouvintes, contínuos, presente na internet, servindo a milhares, na verdade quase 3 milhões de visitantes já passaram pelas nossas páginas e desde o ano de 2005, quando nós estamos fazendo a estatística das palestras, quase 700 mil conferências, ouvintes, já foram ouvidas na Levir. Tudo isso tem sido possível, ouvintes, com o auxílio dos nossos ouvintes e dos nossos associados e simpatizantes da Levir, que compreendendo, ouvintes, que a energia universal precisa circular, nós estamos aqui com esse esquema que é realmente um esquema que aproveita ao máximo isso que a internet tem a oferecer. A internet, ouvintes, é a verdadeira corporificação da era de Aquário e nós estamos aqui distribuindo as águas, caros ouvintes, que representam no símbolo do signo de Aquário, são as verdadeiras informações, a experiência, caros ouvintes, a sabedoria. Porque Aquário, ouvintes, apesar de fazer nos lembrar da água, é um signo que tem como elemento o ar. E o ar está ligado com a mente, está ligado com a informação. A internet, caros ouvintes, é um local da circulação das informações e, caros ouvintes, o conhecimento e a informação é o maior poder que existe, porque se bem aplicado, se bem trabalhado, ele leva o homem, o ser humano, a progredir. É a serviço desse progresso que nós estamos aqui trabalhando, ouvintes. Sempre fazendo lembrar que dentro de cada um de nós existe uma luz oculta, uma luz esotérica, uma chispa divina que brilha em cada ser humano que nós precisamos cada vez mais despertar. Mas vamos continuar, ouvintes, aqui as frases de sabedoria dos mestres no tópico aqui da característica da perseverança. Vamos lá. Frases aqui do Mestre Kutumi, que nos dizem aqui o seguinte. Permite-me apenas aconselhar-vos. O que quer que fizerdes, não pareis no meio do caminho. Pode isso ser-vos desastroso. Caros ouvintes, um alerta muito interessante. Não pareis no meio do caminho. Pode isso ser-vos desastroso. Esse caminho, ouvintes, da espiritualidade é realmente um caminho sem volta. Na verdade, todo o progresso da alma, ouvintes, é sem volta. Se nós compararmos a espiritualidade, o progresso da alma com um veículo, nós podemos dizer, caros ouvintes, que a evolução é um carro que não tem marcha ré. Ninguém pode ir para trás, ouvintes, nesse desenvolvimento. O que nós podemos fazer é, sim, ouvintes, e só há um pedal nesse processo da evolução, que é o pedal do acelerador. A qualquer momento que nós quisermos, ouvintes, nós podemos trabalhar pelo nosso progresso, trazendo mais elementos para que nós aumentemos a nossa velocidade e possamos cada vez mais incorporar, ouvintes, o progresso. mesmo que esse progresso seja lento, ouvintes, mas ele pode ser acelerado. Agora nós temos que descartar aquelas doutrinas que, lamentavelmente, são mal compreendidas, como, por exemplo, as doutrinas budistas que falam que o ser humano pode voltar numa encarnação posterior como um animal, como um inseto, como uma larva aí enterrada na terra. E se nós lermos com cuidado essas escrituras budistas, caros ouvintes, nós não podemos jamais levá-las ao pé da letra. Nenhuma escritura sagrada, ouvintes, pode ser lida ao pé da letra. E é o maior dos erros que os leitores dessas obras cometem. E no caso do livro sagrado que nos é atinente aqui no Ocidente, que é a Bíblia Sagrada, que congrega a tradição de duas grandes religiões, que é o judaísmo e é o cristianismo, lá nesse mesmo livro se contempla a frase de muita sabedoria: a letra mata, caros ouvintes, e o espírito vivifica. Então, quando o budismo afirma que o indivíduo vai voltar como um cavalo, vai voltar como um porco, vai voltar como um determinado animal, ouvintes, ele está falando justamente de certas tendências que, lamentavelmente, o ser humano vai ter que esgotar, vai ter que cumprir na sua existência posterior. É a doutrina dos skandhas, ou seja, das tendências, ouvintes, que fazem com que o ser humano continue na próxima vida exatamente do ponto em que ele terminou na vida anterior. É isso realmente que acontece. Agora, como o ser humano tem livre-arbítrio, e lamentavelmente nós não usamos muito esse livre-arbítrio ao nosso favor, o ser humano muitas vezes insiste muito num determinado erro, numa certa característica, então ele gera muita energia numa só tendência, caros ouvintes. Então ele cumpre na vida seguinte essa característica. E obviamente que os animais, ouvintes, eles representam exatamente isso. As representações teriomórficas, ou seja, na forma de animais, eles são representações justamente da distorção do comportamento, das atitudes humanas, num certo sentido. Mas voltando aqui ao comentário do mestre, quando a pessoa já decidiu realmente seguir os passos da espiritualidade, ouvintes, fazer de conta de que num determinado momento ela vai abandonar tudo, vai dar de costas, caros ouvintes, para a espiritualidade, vai viver uma vida com outros objetivos, né? E realmente parar no meio do caminho, isso, ouvintes, é realmente muito desastroso. Principalmente por dois motivos. Na verdade, o que a pessoa está escolhendo é ficar estagnada. E, ouvintes, existem forças cósmicas da estagnação. É esse o verdadeiro perigo da pessoa realmente parar no caminho. Porque no universo, ouvintes, existem três grandes ordens de seres. São seres ou construtores, que vêm para construir. Tem seres, caros ouvintes, destruidores, ou seres que vêm para revolver tudo que existe para que seja possível aos construtores realmente erguer novas coisas. E há aqueles seres que são os mantenedores, aqueles que tentam manter as coisas como elas estão. Na verdade, esses três tipos de atividade, né? Positiva, negativa e neutra, ouvintes, elas têm a ver com as três grandes manifestações divinas com a Trindade, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas, lamentavelmente, se o ser humano resolve entrar para esse time, ouvintes, dos seres que vão apenas manter, ou seja, os seres da inércia, aí realmente ele acaba fazendo uma pausa muito grande no seu progresso. E pior do que isso, ouvintes, é o indivíduo começar a trabalhar com as forças destrutivas do universo. Aí realmente é um caminho negativo, pois as forças destrutivas, elas realmente existem no universo. É muito difícil de compreendê-las. Nós sempre ficamos chateados quando elas atuam, mas como nós comentamos em programas anteriores, elas são perfeitamente compreensíveis. Existem anjos, existem espíritos da natureza, cujo papel, ouvintes, é destruir. E se não houvesse essa destruição, não haveria como haver um posterior progresso. Então, eles comandam as revoluções no planeta, essas forças estão por trás dos processos do desenlace do ser humano, da morte, não só do ser humano, mas de todos os seres. Eles são responsáveis pela destruição e que dá ensejo, então, à recriação, para que os construtores, usando esses blocos que foram destruídos, possam uma vez mais criar, fazendo então o ciclo perfeito da atividade no planeta, ouvintes. Mas aqueles que estão evoluindo espiritualmente e o caminho, ouvintes, que segue dentro de nós a nossa alma é sempre para cima. Então é um caminho totalmente construtivo, ouvintes, é um caminho luminoso que a nossa alma pretende fazer. Se a pessoa começar a pisar no freio e começar a se envolver com as forças da inércia, ou pior ainda, com as forças da destruição, então ela começa a se abraçar com energias que estão do outro lado do arco da evolução, que é o arco da descida, o arco da involução. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, pois os nossos corpos, principalmente os corpos invisíveis, eles são construídos com matéria que tem por objetivo, ouvintes, ir para o plano mais denso, que é o reino, caros ouvintes, mineral. Então, os elementais que habitam as nossas auras, eles não querem realmente espiritualidade, eles querem, na verdade, a materialidade. E muito bem descreveu esse processo o apóstolo Paulo, que realmente ficou encafifado, né? Pelo menos é o que nós percebemos da sua magnífica frase quando ele escreveu nas suas epístolas, né? O mal que eu quero, aliás, o bem que eu quero, isso eu não faço. Agora, o mal que eu não quero, isso eu acabo fazendo. Então há uma dicotomia, caros ouvintes, existe uma contradição fundamental no ser humano, que é a matéria que nós ocupamos, que quer ir para baixo, e a alma, o espírito que habita dentro de nós, que quer ir para cima. Então, se nós ficarmos marcando passo, se nós ficarmos olhando para baixo, caros ouvintes, e normalmente a pessoa que não quer nada com nada, ela olha para baixo, ela olha para o chão. Ela sempre está com o olho para a parte inferior, ouvintes. E aí nós nos alinhamos com os elementais, e se nós deixarmos os elementais comandarem a nossa vida, ouvintes, rapidamente nós acabamos na horizontal, em todos os sentidos. Realmente não há outra maneira de descrever isso. Enquanto que a nossa alma e o nosso espírito, ouvintes, eles têm uma postura vertical, de baixo para cima, sempre para o alto. E em outras frases aqui dos mestres que nós já passamos, ele também descreve a cada passo que o discípulo dá para frente dentro da travessia da ponte, caros ouvintes, entre a matéria e o espírito, cada passo dado é irreversível, porque o caminho que ficou atrás desmorona e o indivíduo realmente não pode ir para trás. Ele pode ficar marcando passo. Não vamos marcar passo, ouvintes, vamos caminhar para frente. Inclusive aqui no nosso estudo, vamos a mais uma frase aqui do Mestre Kutumi. Nos diz aqui o seguinte: conheceis nossa divisa e sua aplicação prática apagou a palavra impossível do vocabulário ocultista. Se ele não se fatiga no esforço, pode chegar à descoberta do mais nobre de todos os fatos, que é o seu verdadeiro eu. É, ouvintes, o Mestre Kutumi realmente exortando, conclamando a todos nós a perseverarmos no caminho. Porque isso que pode parecer impossível, ouvintes, porque realmente a alma e o espírito, eles não se revelam aos olhos da carne. Não esperem, ouvintes, que a sua alma, que o seu espírito apareça no espelho para vocês quando vocês olham procurando a vocês mesmos. No livro A Voz do Silêncio, caros ouvintes, Blavatsky transmitiu uma instrução muito preciosa quando ela afirmou, e isso realmente é uma realidade, que o eu do espírito, ouvintes, ele nunca encontra o eu da matéria. Ou está um ou está o outro, ouvintes. Não existe esse convívio entre dois eus, entre o eu aqui da matéria e o eu lá de cima do espírito. Esses dois seres não convivem um com o outro, ouvintes. Realmente, a descoberta do eu espiritual é permitir que o eu espiritual domine toda a nossa natureza. E hoje em dia, ouvintes, para todos nós, e eu obviamente me incluo nessa lista, nós ainda não vivemos uma vida espiritual, porque obviamente não há condições do nosso eu espiritual habitar aqui o nosso corpo. Para vocês terem uma ideia de quão difícil é isso, para os seres que já estão libertos, que obtiveram o grau de mestre, para eles poderem se reencarnar, ouvintes, nesse nosso plano físico, eles têm que fazer todo um processo, têm que ter realmente uma iniciada que se disponha a gerar o corpo físico do mestre, e enquanto a gestação, o mestre fica nos planos espirituais infundindo a sua energia no feto, gerando o corpinho da criança, que depois virá a ser o veículo para o eu verdadeiro espiritual que ali vai se manifestar. Enquanto que nós, infelizmente, seres comuns que seguimos aí a roda de samsara, que vai girando com a velocidade que ela quer, nós nascemos, caros ouvintes, com uma grande pureza nesse mundo. Mas depois o mundo vai contaminando a nossa consciência, nós vamos criando este eu fantasmagórico, um eu mortal, um eu cheio de defeitos, cheio de vícios, vícios que nós vamos captando, que nós vamos acumulando no nosso meio ambiente, que nós vamos tomando e copiando das outras pessoas. E isso, caros ouvintes, vira realmente um verdadeiro monstro que não representa o que nós somos lá dentro. Só naqueles momentos, ouvintes, que nós estamos meditando, que nós estamos em êxtase, ouvintes, é que nós permitimos que o nosso eu interno se manifeste de alguma forma na nossa consciência. Então, o grande prêmio, caros ouvintes, o grande troféu do progresso espiritual é um dia, ouvintes, encontrar e permitir que o eu interno tome as rédeas, tome conta da nossa vida aqui na Terra. E nós, ouvintes, ainda não estamos nessas condições. Para ter essa condição, ouvintes, nós, desde os primeiros anos, desde os primeiros momentos da nossa vida, quando nós tivermos o devido merecimento, nós deveremos estar rodeados de pessoas espiritualizadas, pessoas que nos deem energia, que nos deem uma educação, para que esse eu, caros ouvintes, possa realmente se manifestar aqui na Terra. E quando uma criança assim se desenvolve, ouvintes, nós podemos tomar o exemplo do Mestre Jesus, que com apenas alguns anos já discutia com os doutores do judaísmo e impressionava aqueles religiosos com a sabedoria, ouvintes, que ele manifestava. Não o conhecimento, porque Jesus, enquanto criança, não tinha conhecimento. A sabedoria, ouvintes, é outra coisa. A sabedoria, ela vem de dentro, ela vem do nosso coração, ela vem do alto. E ela não precisa, caros ouvintes, de conhecimento. Conhecimento é informação, é algo que nós obtemos aqui fora. A sabedoria, ela é uma experiência. E experiência, ouvintes, a nossa alma, ela tem muito. Por isso que nós devemos, diariamente, ouvintes, ter um momento de contato com a nossa alma. Nem que seja 5, 10 minutinhos, ouvintes, permitir que algo maior, que uma consciência maior possa falar aqui nessa nossa cachola, nesse nosso cérebro. Permitir, ouvintes, que intuições nos levem a livros, a pessoas, a locais, a mestres, a instrutores que hão de nos falar, que hão de nos dar informações para a nossa vida espiritual. Se vocês confiarem, ouvintes, nas suas intuições, se vocês permitirem diariamente, naquele momento de oração, naquele momento de fé, naquele momento de meditação, de contemplação, quiçá, se há ouvintes que estão me auscultando nesse momento e já atingiram esse momento da contemplação, vocês sabem do que eu estou falando. É aquele momento, ouvintes, que se abre o céu e brilha uma luz cegante e que a voz insonora, a voz do silêncio fala dentro do nosso coração e nos dá uma dica, nos dá essa luz, nos dá um caminho para nós seguirmos. Então o Mestre não está lá fora, ouvintes, ele está aqui conosco. Então haverá um dia que nós vamos nos aperfeiçoar até que nós não sejamos três coisas diferentes que nós somos hoje: o eu da matéria, o eu da alma e o eu do espírito, da chispa divina. Haverá o dia que essa trindade será realmente uma perfeita unidade e será esse o dia da nossa libertação. Será o dia que nós conheceremos, ouvintes, face a face, aquilo que os orientais chamam de Nirvana. E para finalizar, ouvintes, o programa de hoje, uma última pequenina frase aqui do Mestre Kutumi, que diz o seguinte: grande homem é aquele que é forte na prática da paciência. Grande homem é aquele que é forte na prática da paciência. Grande homem é aquele que é forte na prática da paciência. É, caros ouvintes, uma instrução perfeita, pois paciência, ouvintes, não é só a capacidade de esperar, não é só a capacidade, ouvintes, de aguardar, mas é uma prática que tem dentro de si a paz espiritual e tem a ciência da mente. A paciência, caros ouvintes, é uma palavra transcendental. Dentro de nós, ouvintes, existem poderes que nós não sabemos ainda aonde eles podem nos levar. E eu conclamo a todos vocês, ouvintes, para diariamente nós vivermos uma vida cada vez mais espiritualizada. E para isso, ouvintes, nós temos que perseverar, temos que ter paciência e galgar cada degrau, caros ouvintes, dia a dia, dentro dessa nossa grande caminhada, ouvintes, esse caminho que juntos nós estamos trilhando. E o programa Lux Esotérica, ouvintes, que está terminando hoje, mas esta edição está ao lado de vocês, ouvintes, diariamente aqui incidindo esta luz oculta, a Lux Esotérica, focalizando junto com vocês a nossa natureza mais profunda. Então, conclamo a vocês, ouvintes, vamos encerrar esse programa de uma forma espiritual, da mesma forma como ele se iniciou, com a nossa última meditação. Fechamos os nossos olhos e, uma vez mais, entremos em ressonância, ouvintes, com o nosso coração. Ouçam o batimento cardíaco. Sintam o pulso da vida desse sol que é o seu coração, ouvintes. Nunca se perca que o centro da vida é o nosso coração. E com o poder da nossa mente, ouvintes, visualizemos lá dentro. Dentro de cada um dos nossos corações está a chispa divina, a joia inefável, engastada no lótus do nosso coração. Façamos esta joia brilhar, irradiando a sua luz em todas as direções, preenchendo o nosso corpo, interpenetrando toda a nossa natureza, nos elevando em consciência, que essa luz se expanda para além do corpo, iluminando, ouvintes, os nossos arredores e principalmente se projetando diante de nós, no caminho da evolução que nós pretendemos trilhar. Vamos, ouvintes, aproveitar esse momento solene para interiorizar, para compreender e realizar o sentido dessas palavras, desse mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes, que esta maravilhosa bênção que vem do alto, que vem do coração do grande instrutor do mundo e que eu transmito para vocês, ouvintes, possa despertar ainda mais esta chispa divina que está aí dentro do coração de vocês, sempre na vibração do amor, na vibração da paz e na vibração da consciência divina espiritual que há dentro de cada um de nós, seres humanos, e de todos os seres da natureza. Nosso programa termina aqui, ouvintes, mas vamos deixá-los com a programação musical, sempre interativa, sempre trazendo o melhor da música da nova era. A música relaxante está 24 horas por dia aqui com vocês pela internet na Rádio Esotérica FM. Esperamos voltar nos próximos programas, sempre com muita alegria, com muito entusiasmo, para continuarmos aqui os nossos estudos. Desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom repouso, descanso para todos vocês e, finalmente, transmitimos a vocês um forte, um caloroso, um fraternal abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.